Firmeza total, mas o ônibus se passou, todo mundo junto com saúde, com qualquer, entendeu, rapaz? Coletividade na quebrada, e é desse jeito. Zona Leste, Deus abençoe, muito obrigado. Ha, deixa eu falar pra você, tudo vai, tudo é fase mal, logo mais vamos arrebentar no mundão. Cordão de elite, desordo pilate, pano, pulso, logo um kite, que tal, tá bom? De lupa, mochilão, cometa, branco e vinho, champanhe para o ar, que é pra abrir nossos caminhos. Pobre é o diabo, eu odeio as tentação, pode rir, rima, não desacredita não. Questão dessa destempo, fim do sofrimento, um brinde pros guerreiros é por vir, eu lamento. Que só faz peso na terra, tira os olhos, vê se me erro, nunca pronto pra guerra. E eu não era assim, tenho ódio e sei que é mal pra mim. Fazer o que se é assim, vida louca, cabulosa. O cheiro é de pólvora e eu prefiro rosas. Eu que sempre quis um lugar gramado e limpa, se vejo como mar, secas brancas, fumas secado de criança, ho, ho, brau. Acorda sangue bom, aqui é capô redondo, irmão. Não Pokémon, zona sua é inveja, é estresse concentrado. O coração ferido por metro quadrado. Quanto mais tempo eu vou resistir, pior que eu já vi meu lado bom da TI. Meu anjo do perdão foi bom, mas tá fraco. Culpa do segundo do espírito opaco. Eu queria ter pra testar e ver uma lote com glória, fama e brulha de pacote. Se é isso que vocês querem, jogar no rio de merda e ver. Dinheiro é foda, na mão de favelada é mó goela. 90 esfarela. Vou jogar pra ganhar o meu money, vai e vem. Porém, quem tem no meu suzói nem ninguém. O que tiver que ser será meu, tá escrito nas estrelas. Vai reclamar com Deus, imagina lá de áudio. Onde se trouxe, e daqui e dali só corte. Vai vendo o capão no apurar, vou colar da pedreira do somento na fundão do peão. Sexta-feira, de teto solar, o luar representa o fim do Cassiano. Os cabé não aguentam. É, mas se não der, pegou o que tem. O importante é nós aqui, juntando o que vem. E o caminho da felicidade ainda existe. É uma trilha estreita em meio à selva triste. Quanto cê paga pra ver sua mãe agora? E nunca mais vê o seu pivete. Embora da casa, dá um carro, uma clock e uma val. Sobe cego de joelho, 1100 degrau. Quente é mil grau. O que o guerreiro diz, o promotor é só um homem. Deus é o juiz. Quanto Zé Povinha pedejava a cruz. E o canalha fardado cuspiu em Jesus. Oh, aos 45 do segundo arrependido. Salve perdoado é. É louco o bagulho, arrepia na hora. Dima, viveu vida louca da história. Eu digo glória, glória, sei que Deus tá aqui. Só quem é, vai sentir. E meus guerreiros de fé, quero ouvir. Meus guerreiros de fé, quero ouvir. Firmão, programado pra morrer, nós é. Certo é, ter o que der. Firmeza não é questão de luxo, não é questão de cor. É questão que fartura, alegre o sofredor. É questão de presa, vergonha, essa miséria traz tristeza e vice-versa. Inconscientemente vem na minha mente inteiro. Na loja de tênis, o olhar do parceiro feliz. De poder com o azul, o vermelho, o balcão, o espelho, o estoque, a modelo. Não importa, dinheiro é fruta e abre a porta dos castelos de areia que quiser. Preto e dinheiro são palavras e faz. É, então seu enterro foi dramático, como blues antigo. Mas de estilo, me perdoe de bandido. Tempo pra pensar, quer parar, que você quer viver pouco como rei, ou muito como rei. Às vezes eu acho que todo preto como eu só quer o terreno no mato, só seu. Sem luxo, descalço, nadar no riacho. Sem pobre, pegando as frutas no cacho. Aí tudo é o que eu acho, quero também, mas em São Paulo Deus é uma nota de 100. Vida louca. Vida louca. Firmeza total, Zona Leste. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Não há dinheiro que pague. Não há dinheiro que pague. Não há dinheiro que pague. Desse jeito. Desse jeito. ZL, desse jeito. Desse jeito, Zona Leste. Essa é pra vocês. Essa é pra vocês! Muito obrigado, Zona Leste. Deus abençoe. Vida, vida, saúde. Deus no coração, união. Escola. Beleza, Negrão, 4P. Desse jeito, rapaz. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. A Dimas o primeiro. A Dimas o primeiro. A Dimas o primeiro. Muito obrigado, família. O primeiro. Muito obrigado, irmãos cara de pau. Dimas o primeiro. Muito obrigado, Vila Fundão. A Dimas o muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Capão Redondo. Muito obrigado, Zona Sul. Muito obrigado, Josias. Muito obrigado, Jardel. Muito obrigado, Fundão. Muito obrigado, Zona Leste. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, Nego Chique.